me deixou. Mega Tarde. Quem tá bebendo, levanta o copo aí. Arrocha, vai. Corpo quente, parece vulcão. Entra na cabeça, acelera o coração. Sabe que é top, carinha do deboche. Pisca o olho, morde o lábio, fazendo tic-tac. É muita loucura, quando ela mexe a bunda. Eu quero de novo, tu me deixou louco. É muita loucura, quando ela mexe a bunda. Eu quero de novo. Geral, vai! Baby, volta por favor, baby, volta por favor, vem sentando o amor. Baby, volta por favor, baby, volta por favor, vem sentando o amor. E pra cantar comigo, dono da loja, Thiago Aquino! Mas subindo! Diz pra mim, papai! Bebezinha do corpo quente, parece vulcão. Entra na cabeça, acelera o coração. Sabe que é top, carinha do deboche. Pisco o olho, corte o lábio, fazendo tic-tac. E é muita loucura, quando ela mexe a bunda. Eu quero de novo, tu me deixou. E é muita loucura, quando ela mexe a bunda. Eu quero de novo, joga, joga. Diz. Oh, oh, oh, oh, oh. Baby, volta por favor, baby, volta por favor. Não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais cura. Eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso, nem o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. É. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro, faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar um sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída,

sinto a falta dos seus beijos. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor e dentro do meu coração. Que eu quero te mostrar como você pode me dar o seu amor, ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar. O meu coração tá em pedaços e sai em pedaços. Volte, amor, eu não esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Volte, amor, eu sinto a falta dos seus beijos. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Volte, amor, eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Volte, amor, eu sinto a falta dos seus beijos. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Yeah! Oi, gente! Tu mirada me llama. Aquí hay una ley de atracción, es contigo. El corazón me paralizaste con tu vestido. Siento algo dentro de mí cuando tú me bailas. Nena, ¿qué pasa si te invito a un trago, trago? Tú sabes que no soy tan malo, malo. Ven a pasar un buen rato, rato. No te vayas de mi lado, lado. Háblame bajito, que nadie se entere. Dímelo al oído, que es lo que tú quieres. Háblame bajito, mientras tú te mueves. Rózate conmigo, dime si lo sientes, hey. Hoy voy a darte un poquitito más de lo que ya te han dado. Que no miren pa'l lado, calla pa' que no se entere. Que eso a ti no te conviene. Guárdame tu celular como tu amiga, por si te agarran en la movida. No sé pa' quién soy yo, aquel que te llamó y te enamoró. Yo contigo no ocupo palabras, ven que te lo digo susurrando. Nena, ¿qué pasa si te invito a un trago, trago? Tú sabes que no soy tan malo, malo. Ven a pasar un buen rato, rato. No te vayas de mi lado, lado. Háblame bajito, que nadie se entere. Dímelo al oído, que es lo que tú quieres. Háblame bajito, mientras tú te mueves. Rózate conmigo, dime si lo sientes. But you're pulling me close, pulling me close. I just wanna hold you when the night is over. Yeah, you know what I wanna do, wanna do what I do when I'm with you. Baby, you were talking, talking, talking that talk when you came in. Didn't even get my second thought who you came with. I just think it's right that I tell you what's on my mind. You're pulling me closer every time you move like that. I could be the one to give you what you want right back. I'll do whatever you want me to do. I think it's time that we both make a move. And girl, nobody has to have a clue, clue, clue, clue, clue about what we do. until I talk to me low, so nobody know. And nobody tripping, so me and you think that's it. It's not traditional, it's unconditional and unconventional. I be the perfect mistake of what she was meant to do. She got a friend, I got friends too, we kick it. She come through when she feeling like 50, she know I'm with it. Got a different kind of mind frame, I'm not playing. You can read between the lines and hear what I'm not saying. I bet he think he got her own lock. She show not, I mean he better keep the door locked. She so hot, a nigga might just come through. Why he at work, what he gon' do? Dímelo al oído, ¿qué es lo que tú quieres? Háblame bajito, mientras tú te mueves. Rózate conmigo, dime si lo sientes, ey. Jumbo, el que produce solo. Mega Tarde. O Ministério da Saúde adverte: fique em casa, chifre não é vacina. Deveria ter passado álcool gel no peito e evitado o sentimento que acabou comigo. Tem gente que é pior que vírus. Quando ela me traiu, eu fiquei de cama no boteco UTI mais de uma semana. Doente de amor, vivendo um drama. Com soro de 51 na veia, com injeção de conhaque, de noite, de manhã, de tarde, me curei. A judiação que ela me fez, o coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior. Coronavírus nunca me assustou. Coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. É mais uma do Tchenguinte. Com soro de 51 na veia, com injeção de conhaque, de noite, de manhã, de tarde, me curei. A judiação que ela me fez, o coronavírus nunca me assustou.